Doze não é mais vale. Tá ligado. Ralph no beat. Foda-se. Você sabe quem? Eu tô fumando baseado. Quanto tempo eu tô botando nessa puta pedindo pra jogar dentro que ela acha que eu tô pego que na mete bala mesmo, que na mete a pica mesmo, que na mete a rola mesmo. Ei, bagulho ficou bolado quando eu vi aquela mina sentando aqui do meu lado. Vai, tá tudo pago, eu tô cansado desse lado. Todo dia a gente transa, mas eu sou seu namorado. Ei, gato, pensa em não desfaz. Nem passou dos 20, tá pedindo que maltrato. Tô com o Sandy Bello, já tá tudo certo. Mais de 5 mina, nós vamos lá pra casa. Mas logo virou rave, tô com o bico verde. Senta na minha pica com as amigas lá na frente. Lembro dessa mina, nós transamos várias vezes. Uma foi na boca, outra na Vila Prudente. Mas ela se ama, pega a visão. Vale de favela, tira foto com os irmãos. Mas pega a visão, solta o 8, se envolve com a tropa, com a moção com o ladrão. No baile funk, a novinha só quer jogar. Só cavucada na xereca dela, agora a putaria vai começar. Então vai com a potranca, que balança. A novinha na onda do lança, jogando a bunda com meu bonde. Vixe, chama! E se hoje tem baile de rua? Então vai, chama todas as putas, que ela esfrega, ela sarra, ela roça nos menor que tá. De peça na cintura, e eu tô de copão. Esse é o clã que bico verde. Se o Fidelis mandar, essa porra vira rave. Se eu tô de copão. Essa é o clã que bico verde. Se o Derek mandar, essa porra vira rave. Não se deve, tá? Essa porra vira rave. Rave. Essa porra vira rave. Mas ó o pó, ó o lança. Pega na latinha que balança. Joga toda a bunda pro quebrada. Porque nós sabemos que cê não é santa. Se você que não se cansa, pode se mover com os campanas. Faz aquela cara de safado. Não tem jeito. Linda gostada de uma porra. Na onda da bala ela adora chupa. Sabe que com bandido a porra. Já que tem problema então senta na minha porra. Mas olha aqui na base eu sou bandido, só não pega o celular e fica a pompa e se mantém na disciplina. Pode convocar o sete belo, fala que é só no pelo nessas filha da putinha. Mas já que cê quer envolvimento, nós bota o oito pra fora e taca nessas butiane. Pode sentar na onda do lance enquanto sua amiga Ana chuta na onda do skunk. Mas ó o lança, pega na latinha que balança. Joga essa bunda pros quebrada, porque nós sabemos que cê não é santa. Ó o lança, pega na latinha que balança. Joga essa bunda pros quebrada, porque nós sabemos que cê não é santa. Tá ligado? Que balança, ela quer fuder usando lança. Fica com os amigos, não adianta. Pega na latinha que balança. Ela quer fuder usando lança. Fica com os amigos, não adianta. Ela tá sentando com vontade, tá mordendo, tá molhada, chapadona aqui do lança. Ela já tá pronta pro combate, que nem sabe a metade que fizemos com esse lança. Ela tá querendo mais um pouco, pode colar na quebrada que é pedrada violenta. Mina tá falando pra caralho, quero ver se eu tô de quatro foda quando você senta. Ela tá de cara quando cola na quebrada, não para. Vamos fuder aqui na sala, sei que tu já tá safada. Essa bitch que perde a pica tá pulando aqui na bala. Fode na onda do lance, mama na onda do lance. Vem com essa bunda e balança, sei que tu gosta da dança. É a nova geração da putaria. Não tem como, não tem jeito, não adianta. Atenção, todas as novinhas presentes, já pode vir com a bunda balançando. É só putaria, tá bom? É só putaria. Aí, muita atenção. É só mandar ela